Chego a casa, porta estava trancada, fechadora tinha sido mudada. Uma sombra desvia o meu olhar, estava outro parvo no meu lugar. Chego ao trabalho, mal olhado, a secretária olha de lado. A silhueta desvia o meu olhar, estava outro parvo no meu lugar. Outro parvo, outro parvo, estava outro parvo no meu lugar. Outro parvo, outro parvo, estava outro parvo no meu lugar. Disse que o buraco já estava tapado.